Frequência 288. 288, boa. Da pista 190, onde para onde torre 1-1-1, direção 95, altímetro 0-3. Fácil, índio, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, boa noite, bom trabalho, triplo. Nossa, não vai. Passei a left embaixo travado, baixo a travar. Sente autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 890. Baixo a travar. Salvadoro, voo 1866, com a informação Express, cruza 200. Da 866, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste no 0 no 3. 2000 pés, chegada a mar e 0 no 3, voo 1866. Salvador, boa noite, 35219. 5219 autorizado, Lima, 1-0. Lima, tem 30. Bravo, Eco, solo 55, direita, 219, só. 21, decimal 9. Acho que é Bravo Eco, prossiga. Vou lá na sua escuta. 5 até próximo, 98 Mike. Abraço. 219, dividir colagem, evento 130 graus, 8 mais. Dividir colagem, tripe. Salvador, tá passando 98 Mike, tá na prova da rotatória, divisão com campo. Aqui Mike, final do 7, reporte Mike. Por gentileza, nós vemos aqui Mike. Prossiga final do 7, reporte. Aqui para o 7, reporte, nós vemos aqui Mike. 5219 da call 57, controle 208. 208, trip. Controle E, Salvador, boa noite, trip 5219. 5219, contato radar, suba nível 160. Sem restrições, senhor? Deverá cumprir as restrições, temos a aeronave na chegada. Positivo, trip. Mike, livre pouso, pistão 7, vento no 20 graus, 10 mais. Livre pouso, pistão 17, novamente, Mike. Frank, gol 10996 da X-Ray. Gol 099, vamos em curso agora, Yank. Localizado com o FINS, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita. Saída da EL, mesa motiva. Apêndulo 10, bridge, apêndulo 16. Aciona 5425, controle 120, decimal 8. Autorizado para confim, nível 360, decola da 10 com curva à direita, na da EL, letra motiva. E após o plano de voo, apêndulo 10, bridge, apêndulo 16, 5425, o transponder e o 208, o controle. Gol 10994, qual a racha? Posicionamento. Chamará posicionamento com 099. Salvador, boa noite, eu vou 1971, autorização da avião, informação, né? Confirme, instrução. O gol 1971, autorização da avião com a Yankee. 1971, informação em curso Yankee, autorizado da Leão, nível 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita. Saída da EL, Leda Motiva, apêndulo 10, SMAP, pode gerar Toulouse, da próxima forma errada do plano. Aciona 5431, no controle 120, decimal 8. 80, subindo, sem restrições, o trip 5219. 1866, da presente, Voiduna, desça para 2000, reporte estabilizado. Voiduna, da presente, para 2000, gol 1866. 5469, controle 1201978. O 1971 confirma a saída? Dael, lida após morte. O 1971 correto, um posicionamento. Chamará o 1971. Meu Oscar Bravo, é? Confirme? 5, 2, 1, 9, trip. Curva direita pro 280. Direita 280, trip. A Momo, direto, curva à esquerda. Aciona 5156, controle 120, decimal 8. Direção do Vitor correto, acionamento, táxi, torre 118, decimal 95, informe para Uber. Direcionar, chame para o táxi. Estacionamento na posição 9, gol 099. 099 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 099. Fico 219 autorizado, conquista. Conquista autorizado, 5219. Tá, chama para ingresso no 7. Cuidado, LS, boa noite, 66, passando o Duna. Torre 198, decimal 95. 295, até mais. Torre Lavador, boa noite, 66. 133. Cheque trem e aguarde autorização em pouso. Trem checado, aguarde autorização. 195. Pátio Índia, ponto espera 10295, a torre quando pronto, 099. Boa noite, por toda semana. O 10099, você conseguiu a autonomia, por favor? Autonomia de 3:30. Gente, boa noite. Boa noite. Tá, me escuta aguardando pra curva esquerda aqui, até a liberação de curva pra cruzar o campo aqui. Segundo Salvador, muito boa noite, tá presando 37, sentido a informação Yankee, pronto para corte, autorização Galeão. 3137, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da Leda Motiva. Autorizo 10, ex-MAC, pós-LUV, ultrapassando a formulada do plano. Aciona 5434, controle 120, decimal 8. Gente, então tá 3137, autorizando 360, conforme a rota, Perjo Luna 0, SMAP, Lúcio, Barbacena para o Galeão. Decolando 10, curva direita da El Leda Motiva. 5434 no transporte, 208, controle da 3137. 3137, após SMAP, voa Lúvito. Após SMAP, Lúvito. Gente, tá 3137. 3137, correto, chama o posicionamento. Chamará, tá no 06, o 3137. Sinal normal, estabilizado, avistando o gol no 866. 866, livre o pouso, pista 10, vento 120 graus, 8 mais. Gente, livre o pouso, pista 10, gol no 866. Então, o Vitor vai manter pro até passar 2 mil pés, ok? Depois curva à esquerda. Mantenha pro até cruzar 2 mil, após a esquerda, lá fica até o momento, paciente. Capitão Vitor, na escuta? Controle Salvador, Papatango, Asca, Tango Vento, decolado na proa até 2 mil. Tango Vitor, se tiver condições, pode curvar à direita, direto destino. Direita, direto destino, tem condições, o Asca, Tango Vento. Autorizado, sobe a 200 sem restrições. Curva na direita, direto destino, subida ao 200, Asca, Tango Vito. Trip 5219, chame centro Recife, frequência 1288. Recife 1288, trip. Salvador, muito boa noite, gol 099, ponte espera da 10, pronto. Autorizado, Lema, tem 099. Lema, tem 099, pista no 0. Oito, meia, meia, solo 12, nível direita, 1219, solo. Direita, 219, uma boa. Salvador, muito boa noite, gol 1866. Gol 1866, tá que se aprovado via Alfa Juliette, para o 09. Alfa Juliette para o 09, gol 1866. 099, livre decolar, vento 120 graus, medulamento. Landa 190, confirme o vento, 1099. Vento 120 graus, 89. Decola os 14, controle 20, deixa 8. 208, 1099, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 1099. Decola, cruza 1500 para o 360, perfil da Dael. 099, contato radar, suba ao 360, direto da El. Ao 360, direto da El, voo 1099. Solo Salvador, San 3137, 06, pushback acionamento. San 3137, após 09 da Gol passar a retaguarda, coordenando que o pedido solo chama o táxi. Paciente, é, após a passagem da, do Gol da retaguarda, coordena e chamar para o táxi 3137. Solo Salvador, no Gol 1971, para puxa acionamento no Uno. 1971, aguarde, mantenha a posição. Mantendo, 971. Para 971, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 971. Estamos ouvindo, estimado de pouso. Presente, estimado, aos 2335, Oscar, estamos ouvindo. Gente, chame agora o Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, Oscar, estamos ouvindo. O 099 chama em Recife, 13325. Gol 099, Centro Recife, 13325. Gol 099. Impressão? Dave 50, você a gente confere, autorizado Brasília, nível 340, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída Arbor Elefa, Opens Luna 7, Formosa faz direto, aciona 5447, controle 120 decimal 8. Zulu 17, Formosa, após direto Brasília. Falo Salvador, está 3137 para o táxi 147 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Alta da Campina. Espera, pode cotejar as informações? Dave 50, saída Arbor Elefa. Só no pressionamento. Na 3137, tá setorizado, via parte. Índia, ponto de espera da 10, quando transcorre 118.95, seguindo a aeronave da Gol. Será o número 2, altímetro 1003. Paciente, desculpa pela interrupção, Apache Índia, ponto de espera da 10, 118.95, segue o Gol número 2, está 3137. Dave 50, acena por conta e risco e chama táxi. Salvador, no Gol 1971 para táxi, 144 a bordo, 0409 autonomia, acionando Campinas. Gol 1971, táxi via Índia, ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118.95, altímetro no 03. Positivo no 03, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, Gol 1971. Salvador, boa noite, Gol 1971, no próximo ponte, Serrano 0 pronto. Estou autorizado, linha de decolar 971, dentro do 20 graus 89. A linha de decolar 0, Gol 1971. Oi, Salvador, boa noite. Tá 3137 por 1, no ponto da 90. Gente, até depois de 1. Até. Tá iniciando o decolagem, boa noite. Gente, vira o decolagem. Autorizado, né, Mateus 3137. Ali, Mateus 0, 3137. Decola os 29, chama o controle 208. 08. 0, tá entregando pra ele. Enfim, vai guardar o aeronave à frente, mesma rota, mesmo nível, aguarde só um minuto. Sim, 3137. Tá. Rede 50, retorna no ponto de espera do hotel. Rede 50, o senhor entrou 1003 e foi na fé, né? Sim, ponto de espera do hotel, chame novamente para ingresso para o cruzamento da pista. Ok, só mais um minuto, aguarde. Ok. Zulu November, direto Duna, desça quando pronto. Tá mantendo visual, confia. Tá direto Salvador. Na conta do Ricardo. Claro. Boa noite, sessão 3662. Tá descendo para 1-5-0-5 da UG. Tá 3662. Chegada Mari, desça para 2.000 pés, 1-0 no 3. 2.000, ajuste padrão, chegada Mari, 3.000. O 3137, livre decolagem, vento 1-2.0 graus, 8 mais. Sem a decolagem, está 3137. Salvador, boa noite, CN6310, transfere, descendo para 1-5-0. CN6310, desça para 3.000 pés, chegada a Mari, 1-0-3. Descendo para 3.000, com 1.013, pessoa da Mari, 6310. O 3137 é COS 33, controle 208. 208. Está 3137 passando 1-1-0-0-0. 3137, contato radar, suba 360 direto da EL. 360 direto da EL, tá 3137. R50, autorizado o cruzamento da pista 1-0-2-8. Após táxi de Alfa, Juliette, Pátio Índia, ponto de espera da 1-0. Siga. Desça para 2.500 pés, ajuste no 0-3. possibilidade de voar ótima, 3137. Aguarde contato com o centro, tráfego à frente na mesma rota. Frente aguardando, se possível, coordena 340, tá 3130. 320, correção. 320, aguarde. Obrigado. Chame centro Recife, frequência 13325. Confirmando a frequência 1332? 13325. 3325, obrigado. T3137, não foi possível contato com o centro. Solicite ao mesmo 320, agora na frequência 13325. 3325, tá 3137, obrigado, boa noite. Boa noite. T3662, autorizado LS, ajuste no 0 no 3. LS, estabilizado, 3662, 3. O Xené 63, 1 no 0, autorizado 2000 pés, número 2, autorizado LS, reporte estabilizado. 7 para 2000 pés, autorizado LS, reportarei estabilizado, 63, 1 no 2. M50 autorizado, alinhar e decolar, entrou no 20 graus, 102. GM50, Deconos 40, controle 120, décima 8. Controle 208, grato. Controle Salvador, muito boa noite, é o GM50. GM50, contato radar, subnível 340. Após cruzar 5.000, autorizado direto a Alefa. Subindo para o 340, cruzar 5.000, direto a Alefa, GM50. Localizadora avistar nossa 3662. 3662, chame a torre 198, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite, 3662. Autorizado o Rio de Janeiro, Oscar da Voia, com nível 430 e a Pérsula 1-0. Decolador 1-0, curva direita da El Leda Motiva. 1208, controle, transponder 5427. Assista, se escuta. Oi, boa noite, da 3662, sinal da 10, você travou. 208, confirma a última posição. Correto. Direcionamento parte 3, chama a taxa. GM50, chame Centro Recife 1288. Chama Recife 1288, grato. no ILS, Oceanair 6310. 6310, torre 1895. Torre, 1895, obrigado, boa. Zulu November autorizado no 1500 pés, reporte visual para o campo. 6310, estabilizado. Sim, a gente continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso 6310, né? Continua e aguarda, 6310. Solo 47, direita 1-2-1 ao chão. Direita 2-9, boa noite. Sou Salvador, Tango Kilo November, a pedir autorização para fazer o reboque da posição 2 para o pátio 1, para a posição 10. Está 3.002, escuta. Estou escutando a Fox. Alfa, Kilo, parte 3, remota 4. Confirma a instrução? Alfa, Kilo, parte 3, remota 04. Alfa, Kilo, parte 3, remota 4. 3, 6, 2. Confirma o traço que chamou solo. Tango, Romeu, November. Trátil, vento 120 graus, 120 mais, ele pôs. Livre, pôs, 6310. Salvador, tenho aqui no November, pedir então autorização para fazer o reboque para a posição 2, pátio 3, para a posição 10, pátio 1. Entendi, então é reboque do pátio 3 para o pátio 1 no Tango Kilo November, é isso? Exatamente. Ah, ciente. Tem aeronave agora partindo no pátio 3, aguarda e mantém escuta. Ok, estamos na posição 2, pátio 3, ficamos a aguardar a escuta. Obrigado. É 310, solo aos 49, direita, 1-2-1-9, chama. Direita, 219, obrigado, boa noite. Salve, Salvador, boa noite, Xandé 6310, livrou. Xandé 310, Alfa Juliette, portão 6. Alfa Juliette, portão 6310. Tango, Kilo November, autorizado a iniciar reboque, pátio 3, chama... Para ingresso, pátio 1. Ok, Salvador, Tango Kilo November, portanto, estou autorizado para fazer o reboque para a posição 10, pátio 1, correto? Tá, negativo. Tango Kilo November, inicia o reboque e chama na saída do pátio 3. Ah, ok, correto. Na saída do pátio 3, eu vou voltar a chamar, obrigado. 79 milhas, sudoeste, desça para 2.000 pés, proditado e ajuste no 0 no 4. 2.000 pés, no 0 no 4, está proditado. Alguma chance de voadura ou está 3.250? autorizado. Guilherme Souza, descendo para 2190 no Fax, 3282. Salvador, Eco Zulu November, já avisou o campo. Zulu November, torre 19895. 10895, grato Marcelo, um abraço aí, bom trabalho. Um abraço, bom descanso. Torre Salvador, Eco Zulu November, já avisou o campo. Sente a voz 3 checada, final November. Mandará 3 checada, final, Eco Zulu November. Confirma a posição que está no pátio 3, está próximo aos correios no final do pátio 3 ou logo aqui na entrada? Já estou na final, mas eu estou observando aqui com o chiclete do espaço. Então você vai ter que prosseguir com o número 2, ou se tiver condições, ingressar naquilo. Tem condições? Taxia via aquilo, ingressa na Alfa, Juliette, pátio 1.